digo buenas, se me espalho e já vou puxando a faca. Nem toda mulher é vaca, mas toda vaca é mulher. Sempre fui solito aos pés, dispenso acompanhamento. Eu mesmo me apresento, analista de Bagé. Lá frente. Sou natural da fronteira, batizado num regato. Guri criado no mato, campeão de guerra de bosta. De truco e nado de costa, já barranquei muita régua. Mas hoje em dia de trégua, isso é coisa pra quem gosta. Freudiano, barbaridade, sou doutor em joelhaço. Louco se cura no laço, encho de tabu agual. O mateando coisa e tal, pois chimarrão ilumina as ideias urina e desembucha o animal. Recepcionista, é trigo e se não me engano, só dá uma vez por ano. Mas quando vem fico louco, a nega véia é um sufoco. Além do mais é de graça, aquela China buenaça não é de se dar pros porco. Aparece, segue pros são os mais chatos. Um grudo que nem carrapato, nas comadres assim nomás. Não te fresqueia, rapaz, tua mãe já tá na lona. Vai lá te meter na zona e deixa essa velha em paz. Gasguita, mais especial de primeira. Me veio flor de parceira, tinha furor uterino. Mas che que baita pedilo, joguei ela no espelego e acalmei o borrego, como manda o figurino. Eita, grossão, eita, piada. Viado gaúcho, nem nunca houve na história. São correntes migratórias que se vieram que nem choviu. O bueno, alguém permitiu, enquanto Deus cochilava. Ou então é porque já tava preenchida a cota do rio. Já me vou despacito, ganhando o lado das casas. Quando eu falo, viro brasa, sou um índio meio grosso. Salta a veia do pescoço, e seja o que Deus quiser. Tô a gosto, tô de a pé, tranquilo, feito água em poço.